nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. Felipe Falcão, nós é simprão de tudo. Eu também sou desse sistema, assim, sou simprão de tudo. E eu conheço o Felipe, mas o Falcão, eles são simprão de tudo mesmo. E é os mioques que tá tendo. Essa menina nasceu em Brasília, tem apenas 16 anos de idade, mas é um talento enorme. Ela esteve comigo aqui recentemente, deu entrevista no programa. Natália Cavalcante, Olhos Meigos. No meu coração, tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você. Natália Cavalcante, Olhos Meigos. No próximo bloco, Tânia Alves, Fernando e Sorocaba e Lucas Luco e Gino e Geno. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Na trilha sonora da minha vida, eu vou recordar um sucesso de 1995. Todos nós temos a trilha sonora da nossa vida. São músicas que marcaram determinados momentos e que ficam indeléveis no nosso pensamento. Toca uma determinada música, você lembra de uma pessoa. Toca outra música, você lembra de uma situação. Toca outra música, você lembra de um lugar. Essa, a nossa vida vem sendo sempre pontuada por canções importantes que marcam definitivamente, e eu chamo isso de trilha sonora da minha vida, né? Então eu vou trazer hoje uma cantora. Ela é atriz, é cantora, e ela gravou uma música em 1995, que com certeza faz parte da trilha sonora de muita gente. Tânia Alves, Dois Amantes. Música.

do Oporte Jeans em qualquer lugar do Brasil e você pode ter uma margem de lucro até de 100% e ainda vender muito, mas muito barato, né? Aproveite essa oportunidade, seja um representante Oporte Jeans. E se você já tem a sua loja, você pode reforçar o seu estoque com os produtos da Oporte Jeans. Ligue, eu vou dar dois telefones. O da Vivo é o 61 99981-3601, 61 99981-3601, e o da TIM é 61 81438802, 81438802. Você liga para mim e eu pego seu telefone e passo para o Jefferson, e o Jefferson vai ligar para você, para vocês fazerem a negociação, tá bom? Ó, Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Comadre, eu vou te ensinar a fazer hoje, o macarrão. É um alimento sensacional, é barato, nutritivo, fácil de fazer e gostoso, né? E eu vou te ensinar a fazer um macarrão boiadeiro. Você pode escolher o macarrão que você quiser, mas eu prefiro aquele espaguete, aquele mais fino, número 8. Mas você pode fazer com o macarrão que você tiver na sua casa, qualquer tipo, da sua preferência, né? Você vai precisar de 1 quilo de carne de sol picada, 1 xícara de chá de pimentão picado, 3 xícaras de chá de tomate picado sem pele e sem semente, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 6 colheres de sopa de óleo, pimenta do reino e pimenta malagueta a gosto, 2 litros de água fervendo, 1 pacote de macarrão de 500 gramas e 100 gramas de queijo ou caipira ou parmesão ralado. Deixa a carne de molho para retirar parte do sal. Você deixa lá de um dia para o outro, ou mais cedo, né? E aí você vai refogar e deixar fritar até dourar. Aí você junte o macarrão e frite com a carne, põe cebola, pimentão, tomate, cebolinha, coentro e as pimentas. Mexa bem. Você dá uma fritada naquilo ali, aí você vai cobrir com 1,5 litro de água e reserva o 0,5 litro restante. Quando tiver quase cozido, se você vai vendo, se precisar, você bota o resto da água. Se não precisar, depende do macarrão, né? Aí você verifica o sal e a pimenta, desliga o fogo e joga o queijo ralado e sirva. E não esquece de me chamar, não, que esse trem vai ficar bom demais da conta. Esse é o macarrão boiadeiro. Tô vendo aqui a fotografia dele, né? E se você gostar, você joga a cebolinha e o coentro. Você joga por cima assim e o trem fica bom demais da conta, né? Rio Negro e Solimões, a gente se entrega. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente doida pra matar a gente. A saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto. Se não tem amor por perto, mata e um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. De saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente, e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Rio Negro e Solimões cantaram aí do Pinóquio, A Gente Se Entrega. O Cantinho do Rei, eu vou trazer aqui uma gravação que o Roberto Carlos fez em 1964, né? Portanto, há 49 anos atrás. Roberto Carlos, Desamarre o Meu Coração. Meu coração já se libertar. Do seu coração quer se desamarrar. Você me amarrou dizendo que me amava, jogou o laço e pouco a pouco me apertava. Mas agora quero me libertar. Meu coração já não quer ficar com seu coração que já deixou de me amar. Eu já nem sei se você me amou um dia, se divertir comigo é o que você queria. Mas agora quero me libertar. Meu coração já cansou de sofrer, e de você já não quer mais saber. Coração já cansou de sofrer, e de você já não quer mais saber. Meu coração quer se libertar do seu coração, quer se desamarrar. Você me amarrou dizendo que me amava, jogou o laço e pouco a pouco me apertava. Mas agora quero me libertar. Oh, libertar. E é candé, é candé, libertar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Desamarre o Meu Coração. Alô? Alô, nota boa de hoje é o bêbado e o trânsito engarrafado. Bêbado é triator mesmo, né? Diz que o bêbado tomou todas e estava voltando para casa cambaleando mesmo, cambaleando. Aí tinha um grupo de pessoas amontoado numa esquina assim, e tinha um rapaz que tinha sofrido um acidente no trânsito. Aí o bêbado chegou lá, op, op. Ué, o que está acontecendo aí? Aí o camarada falou assim, por que esse cara está caído aí? O sujeito respondeu, ah, foi uma batida. Aí o bêbado falou assim, batida? Tá vendo? Tá vendo só? Por isso que eu deixei de tomar batida. Por isso que eu só tomo pinga pura. Treiador é bêbado. Rapaz, em todo lugar tem cachaceiro, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show

Ele derrotará os nossos inimigos. Ei, mas é bonito, hein? Márcia Ferreira, esse CD de Salmo da Márcia, todo mundo devia ter um CD desse em casa, viu? Você, quando estiver chateado, aborrecido, para com tudo. Bota o CD da Márcia e vai escutar ali os dois ou três salmos que você escutar, a serenidade volta, você vai, sabe, a raiva acaba, a tensão diminui, tá uma maravilha. São 30 salmos, você paga apenas R$15 por cada CD, e aí já, você já tá pagando o CD, despesa de correio, tudo, é só 15, viu? Para você ter, é só você pedir pelo Projeto Confiança, mande seu nome e endereço para o e-mail da Márcia Ferreira, marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. E você vai receber na sua casa. Depois que você receber, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica, e efetua o pagamento. Por isso é que chama Projeto Confiança, que primeiro você recebe, depois você paga, né? E vocês que são fãs da Márcia Ferreira, aguardem, que breve ela está lançando uma música chamada Rei dos Reis, com arranjo do maestro Pinóquio. Ficou simplesmente fantástica essa gravação. Vocês vão ter o prazer de apreciá-la. A Marcinha prometeu que virá aqui ao programa para fazer o lançamento em breve. Está quase pronto. Falta só agora o maestro Pinóquio arrematar. A parte da Marcinha já está pronta, já gravou, já deixou a voz pronta lá. Agora é só o maestro arrematar para a gente mostrar para vocês aqui, tá bom? Essa que eu vou tocar aqui agora também é arranjo do maestro e produção vocal do grande Mozart Silva, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora, e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar, portanto é o sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora, e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar, portão cruel sorte. Morena, vence direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como fumaça. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá.